lágrimas que uma mãe derramou quando se lembrou as dificuldades que passou. Sem escolha, ela se mudou porque o seu pai a despejou. Oh! Jovem bonita com um futuro promissor, mas logo cedo engravidou. Foi tirada, não teve sentimento. E o vagabundo do maluco deu pinote, ó, sumiu no tempo. Negou a paternidade e abandonou com 14 anos de idade. E a tia veio a comentar: eu falei, não deveriam, não adianta chorar. Agora é batalhar pra criança sustentar. Jamais pense em abortar, porque o erro de vocês a criança não pode pagar. E viu que não era o que ela sonhava, que sua vida não era um conto de fada. E no momento ela se encontrava sem estudo, sem família, sem nada. Amor que passou na minha vida, não cicatrizou velhas feridas que nem o tempo pôde apagar. Mas quem amei, mas se amar, mas nem amor tinha a dar. Lamentei a ausência da paixão e fez sangrar meu coração. Me vi em um abismo com a escuridão, eu a ilusão, meu filho e a solidão. Eu fui mulher pra fazer, serei bem mais pra criar. Tive fé, cabeça erguida, ré, fiquei de pé. Alcancei, não desisti, chorei, ri o que vivi, vi lágrimas a cair, manita, estou aqui. Meu passado me trouxe o filho no qual me inspiro, batalha e vivo. Foram poucos manos que me deram incentivo. A vida é uma escola, com ela eu aprendi. Tenho orgulho do fruto que nasceu de mim. Hoje já fortalecida, com a guerra já vencida, satisfação é que me impõe ser guerreira, vencedora. Sou mãe, sou mãe. Diva de Deus, abençoada a cuidar dos filhos teus. Divina, não mede sacrifício, padecer no paraíso. O ditado é antigo, caminho de tropeços, várias derrotas. Progenitora, virtudes e glórias. Como rosa, tem os seus espinhos. Coitado daquele que mexer no seu ninho. Lamenta, chora, noite sem dormir. Amor igual, jamais vai existir. Passado não é desculpa do amanhã. Erga a cabeça, guerreira cortesã. É difícil, mas seu filho a espera. Sorriso tipo sol, na fresta da janela. Flor rara, de nome peculiar. Neide, Osanina, Irvitalina, Helena santificada, Aparecida. Algumas fortificadas como Maria. Não haverá nome mais belo. Mãe, méritos e mistérios. Mistérios que nenhum ser humano será capaz de desvendar. Méritos que ninguém de sua mão irá tirar. Histórias que se difundem nas estreitas passagens da vida. Selma Kiel, Cristina Franco, mulheres que como um raio de luz se eternizam. Exemplos: Mafalda, Viviane, Michelle. Saudades, contudo, tudo sofre, crê, espera, suporta nesse mundo. O amor ao desconhecido, tão grande fizeram vocês daqui partir ao paraíso, lugar onde todos nós queremos descobrir. Ser mãe é sinônimo de fé, sonho, esperança, luta e amor. Obrigado, Senhor, a perfeita criatura que você criou. Viver é preciso.